Olá novamente, internet, como você está? Bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial do site Nerdman, trazendo para você os mais variados temas de... desde futebol americano, Deus sabe quando, até o que a gente vai falar agora, que é Netflix. Por que não? Eu sou Vitor Ferreira e à minha frente está... Vitor Camilo. À minha diagonal está... Rodrigo Trindade. E à minha esquerda está... Henrique. Ok. Eu fiz o sentido anti-horário, eu sou você rebelde assim. Por último, aí o Henrique continua sendo rebelde não querendo falar o nome inteiro dele. Porque, cara, tem todos os problemas legais ligados com esse sobrenome, não vai rolar. É verdade. Eu sou procurado. Então, além de estarmos aqui neste momento enquanto você ouve, no presente atual em que estamos gravando, também estamos gravando pelo Periscope, onde você pode ver... duas pessoas. Duas pessoas, consegue ver que não são... eu não sou uma delas, mas... estamos aqui novamente para falar você de... você pode ver que você não vê Vitor Ferreira. Exato. Se você ouve a voz, você não reconhece ninguém falando, sou eu. No próximo podcast a gente vai ter duas câmeras gravando. Não, Periscope, streaming. Periscope não funciona desse jeito, cara. Eu não posso ter dois streamings... Screamings? Screamings, exato. Não, acho que não. Não pode ter dois screamos. Só se a gente tiver um sistema de câmeras, assim, pode... não sei se funciona. Você pode fazer um streaming seu e do Nerdman e a gente reveza. Chega de Periscope, né? Que a gente não foi pago pra isso. Exato. O assunto de hoje, como eu já mencionei... a gente foi pago por alguma coisa? Eu queria falar pra vocês. O assunto de hoje, como eu já mencionei, é Netflix. Esse serviço que mudou a vida da humanidade, essencialmente, porque eu estou definindo a humanidade no sentido mais brando possível, né? Mais branco e ocidental possível. Mas é um sistema que mudou o jeito de a gente ver televisão, cinema, filmes. E, cara... O jeito que a gente consome conteúdo hoje, né? E que tá... causando um... tá dando o que falar. Exato, tá causando uma controvérsia gigante para as operadoras de TV a cabo. Mas a gente vai falar mais disso, das origens, do que tem de novo, do que tem de bom no Netflix, daqui a pouquinho depois da música. Aí, se você estava no Periscope, você conseguiu ver o Vitor dançando com nada, o Vitor Iago dançando com Camila dançando com nada. Eu sou responsável pelo som e eu já tô dançando pra música que eu vou colocar no podcast depois. Exatamente. Metalinguagem. Enfim. Bom, vamos começar? Eu vou seguir a escola de um dos meus professores de podcast, que é Rodrigo Guerra, do All Jogos, com quem eu colaboro bastante. Vou olhar pra uma pessoa... Mas todo episódio tem que ter jabá? Exatamente. Vou olhar pra uma pessoa... e falar, Netflix, Rodrigo, o que você acha do Netflix? Eu acho legal. Cara, eu sou provavelmente um dos primeiros usuários do Netflix no Brasil. Eu acho que quando ele chegou aqui, diferentão. Ele adota. Exatamente. Faz o... Não, eu fui uma... tipo, logo que o serviço chegou, eu fiquei curioso, não sabia direito o que era e tinha aquele período gratuito que existe até hoje pra quem é novo, né? Tendo um PlayStation 3 na época, acho que eu não lembro exatamente que ano que foi que chegou. 2011. Mas logo de pronto eu assinei. Eu não sou uma pessoa que costuma assistir muitos filmes ou séries, mas o Netflix te traz uma comodidade que fez com que eu abandonasse basicamente televisão e até, sei lá, boxes de DVDs que eu tinha em casa pra assistir umas séries que eu gosto. Então, ele mudou a forma de consumir conteúdo. Como a gente comentou um pouquinho antes na introdução, ele alterou completamente a forma como que a gente... ele tornou todos nós coisas em maníacos obsessivos. Não, e outra, e preguiçosos também, né? Porque a gente deixa lá rolando, vai ter um episódio a mais? Tá bom, a gente deixa rolar aí. E preguiçosos, maníacos, que precisam de meias ultra tecnológicas pra verificar, né? Estão dormindo. Os nossos sinais vitais enquanto a gente assiste. E você, Rodrigo, que conheceu o Netflix basicamente quando ele chegou no Brasil, você tinha noção de que ele... existia desde 1997? Nossa. E que ele não começou, obviamente não começou como serviço de streaming? O que eu sabia é que ele não tinha começado como serviço de streaming, mas que ele era de 97 é novidade pra mim até agora, mesmo depois de ter o nosso briefing aqui do programa. Pois é, Henrique, você que é enciclopédia, você gostaria de... Enciclopédia Netflix? Você é o Netflix? Encicloflix. Bom, então, Netflix surgiu durante a bolha da Segunda internet. Segunda Guerra Mundial. Não. O Netflix, ele surgiu como um serviço de aluguel de DVD. Ele surgiu em 1997, durante a bolha da internet lá dos Estados Unidos, que teve o que eles chamam de dot-com bubbles, que surgiu aquele monte de startup que galera fazia startup pra tudo, né? Delivery de ração pela internet, delivery de gelo pela internet, tinha Pets. Tudo. Com. Tudo que clássico. Você pode imaginar. Galera, nossa, esse vai ser um negócio do futuro. Vou ficar rico. É, vou ficar rico. Daí colocava lá $500 mil de investimento, o cara tinha um escritório gigante com 1000 mesas e não tinha nem vendido um par de sapato. Teve uma galera que ficou rico, o Mark Cuban ficou rico porque ele soube a hora de sair. Sim. É. Mark Cuban, pra quem não sabe, é um dono de um time de NBA atualmente, o Dallas Mavericks. Bom, o Netflix, ele tem uma história engraçada, que são dois fundadores, né? O Mark Randolph e o Reed Hastings. E o Reed Hastings alugou um filme, Apollo 13, maravilhoso filme, só que não. Daí ele esqueceu de devolver e pagou mais de $40 em multa. Esqueceu. E vocês conseguem imaginar o que são $40 em 1997. É, convertendo pra hoje são o quê? R$700? É, R$1 bilhão. É o valor de mercado da Netflix hoje. É, todo o dinheiro que tinha ganhado no passado com empresas foi nesses $40. Aí ele ficou, né, puto com a situação e resolveu fazer uma empresa de aluguel de DVD, que no começo era um sistema bem simples, em que a pessoa alugava o DVD e depois pagava, né? Pagava por aluguel. Só um tempo depois que ele começou a trabalhar com o sistema de subscription, né? Em que você paga um plano por mês e daí você pode alugar quantos filmes você quiser, sem taxas, sem nada, assim. E esse negócio explodiu, eles começaram a ganhar muito dinheiro, só que daí veio a bolha, né? Como toda bolha, a bolha estoura. E em 2000 a bolha estourou, o Netflix, que era uma empresa que já tinha mais ou menos 200 funcionários, que hoje não é nada, mas que pra época já era bastante, teve que demitir mais de um terço. E apesar de ela ter quase falido, na verdade foi uma coisa boa, porque ela aprendeu a trabalhar de uma forma super eficiente, com uma equipe super reduzida, e também a achar novos modelos de negócio, né? Então foi daí que o Netflix surgiu. E eles também tiveram um presente, que não sei qual entidade protege as startups, em que eles, no ano de 2000 mais ou menos, os aparelhos de DVD foi o presente mais comum e mais presenteado dos Estados Unidos. Então, em pouco mais de 2 anos, em 2002, 2/3 de todos os lares nos Estados Unidos tinham um aparelho de DVD. E isso criou uma demanda fortíssima para o Netflix e permitiu que eles capitalizassem no futuro. E daí só em 2007 que eles começaram a inaugurar o sistema de streaming. É porque antes não havia tecnologia para isso, provavelmente. Em 2005, sei lá, para carregar uma imagem já era um negócio difícil. Na minha casa ainda é um pouco difícil. Mas também ele ganhou esse público por causa da conveniência, obviamente. Porque ir para porcaria da locadora, para Blockbuster ou a locadora local da sua região, procurar o filme, não sei o que. O serviço da Netflix, você pegava os DVDs por um site. Você via no site, via o filme, que filmes são legais, deixa eu colocar uma lista de desejos, sei lá, colocar na minha fila para depois assistir. E, obviamente, essa conveniência tomou o coração das pessoas e até foi replicado aqui, de certas formas. Teve serviços aqui no Brasil que faziam isso também. Eu assinava, por exemplo, um que se chamava Netmovies, que tinham vários planos de... Nossa, Netmovies, cara, tinha esquecido disso. Sim, né? Era o Netflix de... Tinha uns quiosques no Pão de Açúcar, lembra? Na frente dos caixas. Sim, e até hoje, mais ou menos, tem isso nos Estados Unidos com aquele Redbox, né? Isso. Que você, tipo, tem umas lojas de conveniência espalhadas, tem um quiosque vermelho que você pode alugar filmes, videogames, levar pra casa e coloca de volta no quiosque depois. Eu tenho uma dúvida. A primeira vez que eu vi o Netflix foi nessa época, né, do aluguel de DVDs. Mas eu sempre tive uma dúvida de como que funcionava a devolução. Você mandava por correio. É. Nossa. Tanto que ele era ele era o serviço mais popular de correio prioritário dos correios americanos. Em 2002, no auge da venda dos aparelhos de DVDs, eles mandavam quase 200 mil DVDs por dia pelos correios. Imagina a logística pra fazer isso. É impressionante. E o engraçado é que em 2007, quando eles começaram o serviço de streaming veio junto com o plano de aluguel de DVDs. Então você fazia um subscription no Netflix e você tinha direito também ao serviço de DVD e ao serviço de streaming. No começo era mais limitado, né? Você tinha um limite de horas que eventualmente eles levantaram e falaram, não precisa mais. Isso. E foi aí que o apocalipse começou. Eles começaram também a... O Reed Hastings é um cara que tem um olho muito no futuro, assim. Eles começaram a ver que o que tava pegando mesmo era a questão do streaming, né? Porque a internet tava começando a se massificar muito, assim, principalmente com a ascensão do mobile e smartphones, né? Teve o lançamento do iPhone em 2008, então eles já começaram a enxergar que tinha uma tendência a você consumir conteúdo online, né? E hoje em dia isso é basicamente a norma, né? Hoje em dia a gente não espera mais pra nada. Tá tudo mais na ponta do dedo. Você tem conteúdo específico e personalizado a todo momento. Você não tem um momento de ócio, né? Quando você tá no elevador, você tá ali, você abre um jogo, você já abre o Twitter, o Facebook, já confere quem tá vendo. Então eu acho que essa cultura de você ter tudo disponível ao seu momento, o Netflix percebeu isso muito bem e se posicionou a ponto de aproveitar essa onda mesmo, né? É, isso teve impactos significativos em vários ramos da economia, né? Na área das locadoras, por exemplo, a Blockbuster foi despencando enquanto o Netflix subia, né? Eles eram concorrentes originalmente, né? A Blockbuster tentou comprar o Netflix por 50 milhões em 2000, se eu não me engano. Daí, graças a Deus, o Netflix não aceitou a proposta, que 50 milhões em dinheiro pro Netflix é dinheiro de pinga, né? Hoje em dia qualquer empresa, startup, é comprada pelo Facebook por 1 bilhãozinho, né? É, 2 bilhões. É, mas 2 bilhões em ações, né, cara? É assim que funciona. Mas não só Blockbuster também. Conforme o tempo foi passando, esse conteúdo on demand, né, de acordo com o que o usuário queria, sem propaganda que o Netflix oferece, começou a incomodar também redes de televisão e principalmente TV a cabo, né, fora do Brasil e aqui também, né, que é uma notícia mais recente que tem incomodado as operadoras daqui. É, então as televisões a cabo estão preparando um lobby para apresentar um Netflix, em que eles vão basicamente fazer um super lobby em Brasília e vão exigir algumas coisas do Netflix. Entre elas é o pagamento da taxa do Condecine, que eu esqueci do que é a sigla, depois a gente faz um apêndice aqui. Um pagamento de uma taxa de R$3.000 por cada título do catálogo e a presença de 20% de catálogo nacional dentro do acervo do Netflix. O que é mais complicado do que parece, porque a maior parte das coisas produzidas no Brasil são da Globo e a Globo não quer se alinhar exatamente. Com o Netflix. É fácil, né, pra Globo ter essa cartinha na manga. Por último, a parte mais absurda de tudo é que eles estão... Um dos lobbies pretendidos é que as operadoras pretendem sobretaxar os consumidores que usarem o Netflix, porque o consumo de banda é altíssimo, né? Só que eu acho que isso é o que tem o menos chance de passar, porque vai diretamente contra o marco civil da internet, que foi aprovado há pouco tempo, né? Mas então... Eu queria voltar também um pouco, porque embora o Reed Hastings tenha um pouco de olho no futuro, às vezes ele é um pouquinho à frente demais. Por exemplo, em 2011, que foi quando eles começaram a distribuir mais o sistema de streaming, chegou no Brasil e tal, nos Estados Unidos eles começaram a estudar formas de separar os planos. Então, teve uma hora que ele chegou e falou, então, tem um serviço do streaming, que é o Netflix Instant, era o nome. Sim. Era só Netflix. Era só Netflix, era Netflix. É, porque o Netflix Instant era o programa de streaming. Era só Netflix, o Netflix ia ser só o negócio de streaming. E tinha um outro serviço que seria intitulado Quickster, que é o serviço de aluguel de DVDs que eles estavam trabalhando até hoje. Só que, primeiro de tudo, a galera odiou, porque era extremamente complicado, tipo, como dividir cada assinatura, não sei o quê. E de uma perspectiva de relações públicas foi meio ridículo, porque eles não tinham o nome do Quickster no Twitter. É, eu vi que era um garoto, era um moleque, estudante, era um moleque drogado. Maconha, assim. Que eles não conseguiram comprar o... Não, eles nem foram à frente com a empresa, então eles nem chegaram a tentar comprar o Twitter. É, nossa. Eles iam, tipo, ele começou a twittar várias coisas, cara, vou ganhar milhões com esse nome, não sei o quê, vou cobrar não sei quantos desses caras, só que aí, eventualmente, tipo, a ideia deu tão errado que eles acabaram cancelando. Tipo, as ações do Netflix caíram, tipo, de 200 pra 50 e poucos dólares. Isso foi basicamente a New Coke do Netflix. Vocês estão ligados nessa história? Então, deixa eu fazer uma pergunta, só pra esclarecer pra mim e também pros nossos ouvintes. Quando eles surgiram com a ideia do Quickster, o Netflix ainda tinha o serviço de entrega de DVDs. Eu acho que tem até hoje. Sim. E aí eles quiseram, na verdade, pegar os dois serviços e dividir em dois nomes diferentes. O que eles analisaram, né? Eles viram que o serviço de streaming era o futuro e eles queriam, aos poucos, fasear o serviço de entrega de DVD pra fora. Então eles criaram duas empresas. A principal seria a Netflix, só Netflix, que seria responsável pelo streaming. E também o Quickster, que seria uma empresa abaixo da Netflix, que ficaria só a cargo dessa parte de entrega de DVD. Só que tem um problema, porque você tendo uma conta no Netflix, você precisaria refazer a sua conta no Quickster. Então, para você ter acesso aos dois serviços, você precisaria de duas contas, dois cartões de crédito, né? Então, você precisaria fazer uma nova conta para ter acesso ao serviço que você já tinha acesso antes. Isso. E fora que a marca Netflix já estava muito forte na cabeça das pessoas, né? Não era uma coisa que você pode simplesmente falar assim, não. Esse é o serviço que você conhece há anos e que funciona e que você é fã. Esse negócio meio que não vai mais existir, vai se chamar Quickster, vai ser uma empresa É curioso que uma empresa que foi tão vanguardista, né, a sua maneira, com o tempo acabou pensando no passado para abraçar uma coisa que ela tinha anteriormente, manter ela viva, e irritou todo mundo por criar um negócio que não era nada funcional e só irritava os usuários, né? Mas eu acho que foi bacana do Reed Hastings que ele escutou os usuários, porque a galera xingou muito no Twitter. Xingou. Literalmente. Menos o Quixer. O Quixer era show maneiro. O arroba Quixer tava tranquilo. É, ele xingou depois que desistiram de comprar, né? Mas o serviço tradicional só cresceu desde então, né? Esse ano, foi esse ano que eles anunciaram que vão expandir para mais de uma centena de países. São mais de 120, 130 países. Atualmente são quantos, você sabe? Eu acho que são quase 140, se eu não me engano. A partir do ano que vem, eles vão expandir para mais 120, além dos que eles já têm. Isso, eles vão atingir um total de aproximadamente 120, 140 países. Calma aí. Então, atualmente são quantos países? Ah, não sei. Tem a América Latina... Tem países europeus também. Europeus, sim. Estados Unidos e Canadá, obviamente. Acho que o México também. Basicamente, é um mercado ocidental. Eu não sei se tem muito no Oriente, mas eles devem expandir para essa área, principalmente. Eu acho que sim. Acho que sim, são quase todos os países que vão estar cobertos, né? Atenção, fãs do Shuffle dos Tigres Asiáticos, a partir do ano que vem vocês terão Netflix. Se vocês não têm já, a gente está muito mal informado. Desculpa. Pra quem não entende a piada interna, a nossa página do Facebook é curtida por mais de 400 filipinos, então faz sentido a gente promover as coisas pro nosso público. Um abraço à nossa base filipina. O Netflix também ele influenciou muitas outras empresas, né? Atualmente o que não falta é empresa que tem replicado mais ou menos o modelo, né? Minha empresa é o Netflix do... Insira aqui o seu ramo de atividade. Mas não só isso, né? Concorrentes, a HBO, por exemplo, tem um serviço agora que não chegou aqui no Brasil ainda, mas eles pretendem expandir para fora dos Estados Unidos, que é um serviço de assinatura à parte das TVs a cabo. Uhum. Se não me engano, é HBO Now, né? Porque o HBO Go, agora eu acho que me esqueço que um deles está disponível aqui. O HBO Go está disponível aqui. Então é HBO Now, que ele não é vinculado à assinatura de TV a cabo. É uma assinatura como a do Netflix, só que te dá direito ao acesso ao conteúdo da HBO. A Amazon também teve o Amazon Prime. Agora oferece várias séries e conteúdos inéditos aos assinantes, então é inegável a influência que o Netflix teve nesse ramo da tecnologia. Mas calma, mas a diferença entre o HBO Go e o HBO Now seria só o fato do Go ser atrelado às assinaturas de TV a cabo, é isso? Exatamente. Um deles é independente, né? E eles têm pensado até em expandir. Tanto que eu li uma notícia recentemente que a HBO ampliou esse serviço, tem a ideia de expandir o HBO Now e como uma resposta ao Netflix, né? Para tentar retomar um pouco de mercado. Só que o Netflix, uma jogada logo na sequência, falou que vai expandir para mais de uma centena de países mundo afora. Então ele ainda está um passo à frente dos que estão tentando se equiparar a ele, né? É sim, a maior diferença do Netflix para esses outros serviços, Hulu, Amazon Prime Video, é que ele está fora dos Estados Unidos. Os outros serviços, eles continuam bem centrados ou nos Estados Unidos, talvez no Canadá, talvez em alguns mercados europeus. Mas de resto, é a terra do Netflix, cara. O que eu achei engraçado, isso que você falou, Roger, que me chamou a atenção sobre a HBO tá investindo num novo modelo de negócios, é como as empresas daqui estão tratando esse problema, entre mil aspas, de um jeito totalmente arcaico. Sim. É muito ridículo isso, cara. Tá vindo um novo concorrente, elas não sabem como lidar, então ao invés de reparar, analisar as tendências e rever os seus modelos de negócio, como o próprio Netflix fez e deu tão certo, e tem milhares de empresas que fazem isso, eles preferem fazer lobby e acabam lutando contra o que os usuários dele querem. Luta contra o consumidor, né? E eu acho que isso não acontece só nesse sentido, né? No nosso país aqui, o consumidor necessariamente não é quem vai ser privilegiado em vários sentidos. Questões como o aumento de IOF, por exemplo, é para aumentar a arrecadação daqui, para evitar que as pessoas comprem coisas lá fora. Mas não se pensa em reorganizar as coisas aqui no Brasil para que as pessoas comprem os produtos aqui no Brasil e não fora. Então é sempre pensando de uma forma paliativa que não vá resolver de fato o problema e acaba só punindo quem quer consumir ou quem quer aproveitar de um serviço que é tão divertido como o Netflix. É o que afete menos eles, sim, as instituições antigas, eles não precisam mudar tanto. Mas, né, a despeito do resto do mundo. Exatamente. Em vez de se renovar, ela acaba punindo milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Porque a notícia que a gente viu no UOL, né, desse lobby que vai ser implementado em Brasília, diz que mais de 1 milhão de pessoas abandonaram a TV a cabo por causa do Netflix. Eu abandonei. Não acho que seja o único argumento, né? Também a gente vive uma situação de instabilidade econômica no país em geral, que também deve afetar, mas o Netflix é R$20, né? E você tem um acesso a um catálogo que é muito mais interessante e on-demand, né? Quem de vocês aqui assiste novela? É, não. Cara. O único motivo, na verdade... Mas é a questão da produção nacional de televisão aberta, de como o único a motivo diferença pelo de conteúdo, qual, sabe? O único motivo pelo qual eu ainda tenho assinatura de TV a cabo é pelo serviço on-demand, né? Então... Que tem uma parte do catálogo deles ainda não está disponível no Netflix. Exato. Se você tem. É. Você assina a Net, você tem acesso à HBO, talvez. Sim. E algo que não tem no. Exatamente, no Netflix. Não está no Netflix e também você não pode acessar por outros meios também. A não ser torrent, uma coisa que não seja legal. É, exato. Mas por que é tão legal assinar a HBO? Porque eles têm conteúdo maravilhoso e produções incríveis. O que sustenta a TV a cabo são coisas como esportes, a HBO, canais que ainda não estão no Netflix, né? Porque muita gente que... Ah, isso daqui não é relevante pra mim, então vou largar a TV a cabo mesmo, ficar no máximo com uma TV aberta e ficar assistindo a Netflix em casa, que me interessa muito mais. Exato. E também tem a questão dos planos. Planos de assinatura da TV a cabo são, tipo... Você tem que vender o seu fígado pra conseguir algo que você queira assistir. O Netflix, cara, tem coisas segmentadas. Você pode escolher o que você quiser, tipo... Você quer ver documentários. Tem uma seleção imensa de documentários que você pode assistir a qualquer momento da sua vida. Tipo, se você for assistir a HBO, vai que passa um documentário às 8 horas. Você tem que ver a programação, ver como é que estão as coisas. Se programar você mesmo pra assistir o programa. O Netflix funciona ao seu serviço. Esses serviços de streaming funcionam no seu tempo. É, pra mim, particularmente, eu nunca consegui manter a disciplina de assistir, sei lá, uma série que tá passando na Warner regularmente toda semana, um episódio novo. No Netflix é muito cômodo você fazer isso, né? Porque você senta lá e assiste as coisas em sequência. Eu acredito que é por isso que eu assisti tantas séries ultimamente. Ah, eu consegui, cara. Saudades de Dragon Ball Z todo dia, 6:30 PM. Aí era todo dia, né? Essa é a questão. Sim. E você não tinha tantas responsabilidades. Tipo, você chega em casa, sei lá, 9 horas da noite, você perdeu o programa, talvez. Sim. Você vai ter que ver a reprise não sei quando, no fim de semana. No Netflix, não. No Netflix ou no Hulu. Tá lá, né? É, já tá lá. Com certeza. Eu acho que agora, falando também um pouquinho do que o Netflix tá fazendo para se projetar no futuro... Eu li uma frase do CEO do Reed Hastings essa semana. Eu li a frase essa semana, não que ele falou essa semana. Que ele pretende ser a HBO antes que a HBO vire o Netflix. Eu acho que isso é muito emblemático. Porque acho que ela se aplica exatamente a essa questão que eu falei, né? Que eles deram um passo à frente da HBO que estava tentando encostar neles. O que eles estão começando a fazer agora é a parte da produção de conteúdo autoral deles, que tá maravilhosa, cara. É, Tem séries e documentários muito bons. E foi uma porta que se abriu de repente e veio muita coisa, né? Sim. E acho que foi uma decisão também vinda do fato de que, por ter um catálogo muito diverso, de muitas produtoras e de muitas coisas diferentes, o Netflix sofre muito com a perda de catálogo, mudança de catálogo com determinadas produtoras, vai que eles terminam o acordo, não renovam, e, cara, os filmes saem, não estão mais lá, você não pode mais assistir, a menos que, sei lá, você use uma VPN de outro país que tenha. Isso. Mas isso é um método legal, você não pode fazer isso teoricamente. Por isso que eles se focaram tanto em produções originais, porque sempre vai ter esse conteúdo deles. É deles. Não tem como sair. Independente de acordos, de coisas, eles sempre vão ter as coisas deles. Principalmente esse conteúdo que está sendo muito reconhecido e premiado, né? House of Cards ganhou inúmeros Emmys e até mesmo documentários, como o Beast of No Nation, né? Não, Beast of No Nation é um filme. É um filme. É o filme do Idris Elba. É, exato. Filme. Mas é do Netflix. Sim, exclusivo. Tem documentários tipo aquela... Ah, o Virunga. Virunga. Tem aquela série Making a Murderer. São ideias diferentes que variam o catálogo do Netflix sendo conteúdo deles. Vai ser sempre conteúdo deles. E é brando. E eles não têm um rabo preso que uma televisão tem de, ah, precisamos de audiência, então precisamos fazer alguma coisa que nossa audiência vai assistir. Eles simplesmente acham algo interessante e vão lá e garantem algo exclusivo, né? Tipo Making of a Murder. Não necessariamente ia emplacar em alguma rede de televisão lá dos Estados Unidos, mas pela forma de distribuição do Netflix, a comodidade e o fator que eles não têm necessariamente essa preocupação com, ah, precisamos de sei lá quantos milhões de internautas assistindo esse programa entre hoje e amanhã. Eles não têm essa demanda que uma televisão precisa para bancar seus acordos publicitários e tudo mais. O Netflix não tem preocupações que uma TV convencional tem. isso permite essa flexibilidade e o investimento em áreas que não necessariamente seriam exploradas em um, no contexto antigo. E permite uma segmentação também. E eles... o catálogo deles, na verdade, é extremamente variado, né? Sim, se você for pensar no catálogo de séries exclusivas deles, são, tem desde documentários como Making a Murderer, tem animações, né? É um catálogo extremamente variado e amplo. Exato. Né? Você pode, sei lá, desde assistir um filme bosta do Alan Sandler, que eles lançaram no final do ano passado. E você viu que é uma série de 4, né? É. E, cara, é a coisa mais vista no Netflix, pelo visto. Até Making a Murderer, até quarta temporada de Arrested Development, que não tem o mesmo público, não são as mesmas pessoas que vão assistir. Mas você tem a opção, né? E é interessante até o fato de algumas séries que entraram no Netflix crescerem em audiência fora dele depois que as pessoas tiveram a oportunidade de assistir tudo de uma vez, sim, ficar atualizadas, daí quando o negócio foi pro ar de fato na televisão, a audiência disparou, né? Que é o caso, sim, de Breaking Bad. É, eu conheci Breaking Bad pelo Netflix, eu tava de bobeira em casa, daí o Netflix me sugeriu, daí eu li a história e falei assim, química, professor, uma coisa meio nerd, vou começar a ver. Quando eu comecei a ver, rapaz... Isso depois de eu falar, gente, Breaking Bad é mó legal, assiste. Não, foi antes, cara. Foi antes. Mas uma história recorrente é o Vitor dando indicações, a gente ignorando por algum tempo, e depois alguém vem e fala, nossa, sabe aquilo que o Vitor falou um tempo atrás? É muito legal. É. Isso é injusto, não, eu dou várias indicações aqui também, ninguém me escuta, esse é o problema, ninguém vê o que eu tô falando. As pessoas te escutam. E o caso do Breaking Bad é emblemático, né? Por ele ter tido o spike de audiência na quinta temporada, uhum, por causa do Netflix, e o spin-off dele ter sido produzido para o Netflix, né? É, aqui. Nos Estados Unidos é a AMC que produz lá, e é tanto que é por isso que foi lançado semanalmente. Apaga, esquece o que eu acabei de dizer. Não, ao contrário dos seriados comuns do Netflix, o Better Call Saul foi saindo semanalmente. Em geral, Demolidor, Jessica Jones, todos esses seriados saíram tudo de uma vez. Aliás, a gente mencionou, vocês sabem os números? Porque é bem impressionante. O season final da quarta temporada do Breaking Bad teve 1.9. Vocês lembram de quanto teve a final da quinta? Eu só lembro do barulho que foi crescendo, porque Breaking Bad já tava muito mais popular na época. Né? Foram 11 milhões. Nossa. Meu Deus. Tipo... É, 5 vezes que duplicou o negócio. É, assim que você tem noção do impacto que um serviço como esse tem, né? O Netflix hoje tem 70, só pra contextualizar, tem 70 milhões de usuários e teve um revenue, uma receita, não sei se isso é indicativo de alguma coisa, mas de quase 2 bilhões de dólares ano passado. Cifras grandes sempre chamam atenção, né? Sim. Não sei, não é palpável pra gente. Mas... pensando que 15 anos atrás eles estavam estudando ser vendidos por 50 milhões. É, exatamente. Já que a gente tá falando de série, vamos passar pra parte suculenta desse... Nossa. Desse podcast? Não faz isso. Vamos começar a falar das séries e produções originais do Netflix aqui? Vamos! Então, as séries começaram em 2011, durante aquela fase porra louca do Netflix, do Quickster e tudo mais, com House of Cards, né? E também uma série que ninguém viu, que é Lilyhammer. Essa daí. Eu cheguei a ver porque eu achei que era o De Niro na capa do... É um mafioso genérico, então lembro. Mas sim, das duas, obviamente, House of Cards foi a que despontou. Eu fiz uma seleção aqui de novas séries que vão começar esse ano e queria discutir aqui alguns títulos com vocês. O primeiro que mais me chamou a atenção é o The Get Down, que vai ser uma série dirigida pelo Baz Luhrmann, que foi o diretor de... Fala aí, Vitor. Moulin Rouge. E? O Grande Gatsby. E? Romeu mais Julieta. E? Austrália. Curiosamente, eu já assisti algum filme desses, olha. O Vitor é impressionante, cara. Então, é uma série que vai contar a história do hip-hop, do nascimento do hip-hop e do funk psicodélico nos Estados Unidos. E eu achei interessante que Netflix, de novo, começa a pegar grandes nomes da direção, como é o Baz Luhrmann, pra fazer o seu conteúdo. Eu acho que isso mostra o quão forte eles estão investindo nisso, né? O House of Cards, pra quem não sabe, um dos produtores é o David Fincher, que fez A Rede Social, Seven, Clube da Luta, né? Eu acho que vai ser uma série muito interessante. Tem trailer disponível. E o House of Cards foi estrelado pelo Kevin Spacey, que tem um nome, né, por trás. Sim. E depois disso tem uma série... Mas a série vai ser tipo a pegada do Baz Luhrmann, que é misturar a música e tudo mais. Vai. É, não é bem tem musical, como, né? Porque conta a história... A gente tava vendo o trailer antes da gravação do podcast e é muito musical a série, né? Ela tem uma narrativa musical, de evolução musical, e eu acho que é indispensável ter música no meio, né? Sim, mas, for the sake of the briefing, antes de vir aqui gravar o podcast, a gente tava assistindo os trailers de todos esses próximos lançamentos, né? Por recomendação do Henrique, e de fato, pra mim, pelo menos, The Get Down foi a que chamou mais atenção. Mas é uma pegada meio, tipo, musical mesmo, ou são músicas que vão tocando? É, me parece que, assim, porque é uma série sobre música, né, o background é musical. E, assim, pelo trailer dá a impressão de que ela vai contar uma série de histórias a respeito de crime, de violência, de dramas, né, mas a música vai estar ali envolvida, vai fazer parte do... Mas não creio que vá ser uma série musical. É, assim. Não vai ser um Les Miserables de novo, né? Eu tava pensando tipo um Cop Rock, que é aquela série, não sei se vocês conhecem, uma série dos anos 90, 80, que era tipo uma série policial muito tensa, mas que no meio tinham números musicais, os caras cantando, era muito bizarro. Cara. Eu acho que vai ser muito interessante. Pelo trailer dá pra ver que tá muito com a estética do Baz Luhrmann, e acho que ele tá na praia dele, né? De novo, um tema mais ou menos histórico, mas que ele dá um twist pela produção visual, pela produção musical, eu acho que vai ser bem interessante. Que mais? Falando em termos de produção, tem uma novidade aqui que vai ser a primeira produção totalmente em francês no Netflix, que é a série Marcel. Me desculpem. Marcel? Marcel. Eu não sei falar francês. Marcel. Que em francês significa Marcelia. Que vai. Não. Você jura? Imagine você. Temos um cretino entre nós. Temos três, cara. E vocês me deixaram envergonhado agora. Porque eu preciso falar o nome do ator e agora eu tô com... Gerard Depardieu. Gente, a gente riu aqui, clipou todos os canais aqui. Qual que é o nome do ator? Vai ser o Gerard Depardieu. Ah, ele mesmo. Eu achei que o Victor tava zoando porque era o cara mais imenso, famoso. Cara. Ele tá gigante, meu. Ele é gigante. Eu não entendi o nome. Repete pra mim. Gerard Depardieu. Ele é gigante. É o Marlon Brando da França em todos Mas os sentidos. Mas o que significa Gerard Depardieu? Geraldo Depardinho em francês. Geraldo da Riviera. Então, vai contar a história de um francês, logicamente, prefeito de Marselha. Ele chama Robert Taro. E ele foi prefeito dessa cidade por 25 anos. E vai ser o último mandato dele, pelo que eu vi pela sinopse oficial. E ele é um cara meio shady, assim. Então, ele vai querer aprovar a construção de um cassino na Marina, que é uma área histórica de Marselha. E já definiu também o sucessor dele, que era um antigo protegido dele, que o nome dele é Lucas Barré. De novo, meu francês, não sei se é isso. Lucas Fromage, podemos chamar ele assim. Olha, Lucas Barré. E é um cara que é... Cabaré? É um cara que é super ambicioso e é uma série que vai investigar mais ou menos os jogos de poder entre a elite de Marselha. Eu acho que vai ser bem bacana. Acho que vai ter uma pegada pra quem gosta de House of Cards, pra quem eu gosta falar desses... isso, versão francesa de House of Cards. É, pra quem gosta desse drama político, eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser um House of Cards com um twist meio francês. Né? Só falta a versão inglesa, né? Em termos de época, qual que é a ambientação? Pelo que eu vi no trailer, é uma ambientação meio atual. É. Mas, na verdade, não tem trailer. Só tem um teaser que mostra uma faixa dessas que os políticos usam, sabe? Flutuando entre Marselha e uma música que eu achei super foda. Pelo que eu vi, dá a entender que... A música, que por acaso, não é a Marselhesa, né? Não. É muito... no, Netflix não é tão clichê assim, cara. Não sei. É qual música da Piaf? E não dá pra saber direito. Se fosse pra eu chutar, eu vi uma foto do Gerard Depardieu sentado numa cama de cela, de prisão. Olha aí, spoilers. E, bom, e é o último dado que eu sei disso é que ela vai estrear em 5 de maio. Então, vamos colocar, tá aí. Vamos colocar todas as vezes que ele falar Gerard Depardieu só uma pronúncia? Só, tipo, repetir que nem um computador. Gerard Depardieu, Gerard Depardieu. Quem tá escutando esse programa pode fazer um drinking game com cada vez que eu falar Gerard Depardieu, tem que dar um shot. Nossa, cara, faz isso não. Gerard Depardieu, Gerard Depardieu, Gerard Depardieu. Cara, não mata os filipinos. Se você, ouvinte, tiver um coma alcoólico enquanto ouve isso, eu não me responsabilizo. Eu só gravei. É do Henrique. Quem mandou me zoar, o Henrique até tá ocultando o sobrenome pra não ser identificado. Bom, continuando aqui, a outra série chama Stranger Things, que não tem trailer, não tem foto, não tem nada. Eu só consegui arranjar uma sinopse, mas pela sinopse e pelo clima da série eu achei que é interessante. Que vai ser basicamente uma ode a grandes programas dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Então acho que quem gostou de ET, Arquivo X, tem grande chance de gostar dessa série. Vê? Por quê? Por quê? Vai com... Por quê? Por quê, Henrique? Vou te falar, Vitor. Oi. Vai contar a história de um garoto que é abduzido e some em pleno ar, na cidadezinha de Indiana. Que na verdade eu não sei se é cidadezinha, acho não, que já é uma cidade mesmo. Indiana é um estado, cara. É, Indianápolis? Não, mas era uma cidade chamada Indiana. Então é Indiana, Massachusetts, talvez. Pode ser. E vai contar essa história e vai seguir a busca dos policiais e da comunidade local e dos parentes atrás desse garoto. E, enfim, eles vão se dar, bater com forças misteriosas, experimentos secretos. Eu acho que vai ser bem... Arquivo X. Bem bacana. E é de novo Netflix chegando, entrando nesse campo nessa assim, seara. Meio misterioso, nessa coisa meio soturna, que eles inauguraram com Helmlo Grove, que eu não sei se vocês conhecem, não, que é uma série assistir, mas... de lobisomem. Eu não conheço também, eu não vi. Mas eu fiquei impressionado que a série teve mais views do que House of Cards, cara. E tem, não é uma série que temporadas? É anunciada. Eu acho que sim. Eles lançou um pouquinho depois, eu acho. Você sabe um pouquinho da história, Vitor? Não tenho a menor ideia. Eu sei que a imagenzinha que aparece lá no Netflix tem um sanguinho, assim. É, né? Tudo que eu sei. E tem lobisomens, é só isso que você precisa saber. Eu não ouvi coisas boas, então, mas se a galera curtindo, se tá dando felizes. Audiência. E também outra coisa interessante é que eles, o único nome de peso que tem no elenco é a Winona Ryder, que inclusive vai ser a pessoa mais velha, porque eles fizeram um casting muito de crianças e pré-adolescentes. Então, dado todos os elementos de mistério e esse plot que é meio estranho, tem chances ou de ser um sucesso absoluto, que talvez a gente não fique sabendo como foi a Helmlo Grove, ou então um fracasso total. Tem séries mais pé no chão, né, que vão sair também, né, esse ano. Que, isso. Coisa de comédia, coisinha mais leve, né, que isso. É o caso de Love e Fuller House, né, Henrique? Isso. E falando de Love, é uma série que vai marcar a estreia do Judd Apatow. Olha eu falando nomes em inglês aqui de novo, se você quiser... Está certo, ué. Se você quiser beber um shot de tequila cada vez que eu falo em inglês, você pode fazer isso também. Judd Apatow, tá certo, cara. E ele, pra quem não sabe, dirigiu Girls e Freaks and Geeks. Então, ele é o diretor de vários filmes de comédia famosos, tipo... O Trainwreck, que saiu agora, não é dele? Eu acho que é produção, não sei se é direção. Vitor, fale os filmes de Judd Apatow. Então, é que eu nunca sei quais são os dirigidos e quais são os produzidos, mas tem o Virgem de 40 anos, ligeiramente grávidos, coisas com Seth Rogen em geral são deles. Tirando as coisas do Seth Rogen com o James Franco, eu acho que não tem ele. Que são metade das coisas que eles fazem juntos, e vai ter a Gillian Jacobs, de Community. Mesmo porque... Que é a Brita, de Community. Mesmo porque o Seth Rogen tava no Freaks and Geeks, que era a primeira série dele, que não deu certo. E que aí ele foi fazer filmes e despontou no mundo inteiro. E é uma série bem querida por bastante gente que eu conheço, pelo menos. Eu não assisti. Então, é que ela é bem curtinha. Tipo, ela foi cancelada depois de, sei lá, 12 episódios. 12 ou 2? 12. Ah. É, eu já... Deixar mais seria claro. Agressivo. É. Voltando... Não, tem algumas. 2 seria legal, sim, né? Tipo, piloto, legal, vamos fazer. Se bem que eu não sei... Não, volta. Teve 12... produzidos, mas talvez não tenham sido todos exibidos. Talvez tenham, tipo, sido 6. Porque a TV americana é tensa desse jeito, cara. Se não deu certo, no terceiro episódio, já abraço. Falando um pouquinho do plot de Love, ela vai se focar em dois personagens principais, que é a Mickey, que é a personagem da... Gillian Jacobs, que é a Brita de Community, que é uma gerente de programação numa empresa, alguma coisa assim. E ela é uma pessoa meio intensa, digamos assim. E ela teve vários relacionamentos complicados, e era uma pessoa meio de difícil trato, assim, totalmente independente, que eu achei bacana. E o Gus, que é o famoso nerd, good guy, friendzone total, que é traído pela namorada. E os dois se encontram por acaso e eles vão explorando mais ou menos por diálogos temas como amor, relacionamento, intimidade. Eu acho que é uma série que tem uma pegada muito millennial, que a Netflix inaugurou com Master of None. Eu não sei se vocês viram. Que é uma série excelente aqui. Muito bom, não vi. A gente vai falar dela talvez um pouquinho depois. Esse conceito também lembrou um pouco uma série que eu não assisti também, mas que eu vi, que é muito bom. Que se chama You're the Worst. Que é basicamente uma série sobre um relacionamento entre duas pessoas jovens e tal, e que tem essa pegada de ser um pouco controverso, porque aparentemente na segunda temporada a protagonista passa por meio que uma depressão e tal, mas tipo de um jeito mais cômico, que parece legal. E com a produção de Judd Apatow, eu acho que há potencial. Sim. Não sei. E ele tá em casa também, né? Se você ver Girls, é muito atual, é muito é um humor muito ácido, assim, que eu acho que tem grande chance de em dar certo. Em três podcasts, aí. O Henrique já citou 3 vezes que assistiu Girls. Não, mentira, 2, né? É, não sei quando ele mencionou no jogo. Que tá... tava comparando com... que você eu tá... nunca assisti Girls, cara. Tá bom, olha, no primeiro episódio nosso, você falou, não consigo esquecer o Adam Driver. Eu vi uma Driver cena, cara. Grego. Eu vi uma cena, não significa que eu vi a série. E ela vai estrear no dia 19 de fevereiro. Em fevereiro também sai o Fuller House? Fuller House sai dia 26 de fevereiro. Fuller House é... é um reboot, né, também. Então, eu não vi... É uma continuação, né? É um filme ou uma série, Vitor? É uma série. Full House, né? Então, Fuller House é a sequência, aguardada sequência, do seriado 3 é Demais. Não, não aquele. É esse mesmo. Porque teve, sei lá, uns 5 seriados chamados 3 é Demais. O 3 é Demais é o 3 Demais famoso lá, com o John Stamos, dos três... As James Olsen. É. É, as James Olsen são os três caras que vêm cuidar das filhas do cara. E essa Fuller House é sobre as filhas, não? Isso. É, a história conta... É, basicamente, é meio que um after, depois de Full House, que conta a história do DJ, que é... Da DJ. É da DJ? É, são três filhas. Se ninguém assistiu 3 é Demais, que impressionante. Não. A minha irmã, é culpa da minha irmã. Que ela é o quê? Parece que ela é uma veterinária. É, ela era a irmã mais velha na seriada original. Ela tem a melhor amiga babaca dela, que é a Kimi. Tem a irmã do meio, que segundo tabloides e tal, tipo, na vida real ela ficou meio transtornada, problema de drogas, mas aparentemente ela tá bem, porque ela tá na série. E as gêmeas outras sentam nessa série? Não, que não estão. O Fuller House tá falando que ela se separa, tem 3 filhos, e daí precisa de ajuda pra cuidar, e daí o que que ela faz? Ela convida a irmã, ou o irmão, agora não sei, se você me falou que ela é mulher, eu não... São 3 irmãs, não, cara. São 3 irmãs. Tem 4 irmãs. Ah, são 3. Na época, a gêmea sem fazer uma personagem. E basicamente, ela convida um monte de gente pra ajudar ela a cuidar os filhos, e ela tem um Golden Retriever. É importante, tem um cachorro. Não, mas porque era um cachorro. Era a mesma coisa da série original, tipo, o personagem, o Danny Tanner, que o ator não me vem à cabeça, mas o cara é... Na vida real, ele é um porra louca do caralho. A mulher dele morre, e aí ele tem 3 filhas pra cuidar. E aí ele chama o cunhado e o primo, alguma coisa assim, que é o John Stamos e o outro cara, que eu não esqueci o nome também. E eles vão cuidar das filhas, aí vai todo mundo crescendo, e as pessoas evoluem, não sei o quê. É basicamente a mesma coisa, só que com as filhas. Isso. E o que eu achei interessante dessa série é que marca um pouco a expansão do Netflix para um outro tipo de produção. Que se você parar para pensar em House of Cards, Hemlock Grove ou Marco Polo, são produções de um nível altíssimo, né? Com orçamentos milionários. E isso é uma produção um pouco mais modesta, um pouco mais leve, né? Acho que talvez para atingir um público mais diferente... Mas eu acho que tem bastante potencial, porque principalmente se você parar pra pensar em Modern Family, tá aí um exemplo de uma série em torno de uma família que não precisa de um orçamento bilionário pra fazer sucesso. Acho que se vamos o roteiro ver se eles, for bom... Se eles acertam a mão nessa daí, né? Porque o primeiro reboot que eles fizeram foi a 4ª temporada de Arrested Development, que... É bem estável. É bem esquisito, é um formato totalmente estranho, acho que por demandas de calendário dos atores. É, exato. E o resultado não ficou bom, né? É, o maior problema da 4ª temporada foi que os atores não tinham um tempo bem limitado pra interagir todos eles ao mesmo tempo, né? Mas você falou que é uma produção modesta, acho que até... Eu comentei com você antes que ia discordar, porque Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt, tem várias séries que foram mais modestas, entre aspas, nessas produções exclusivas do Netflix, mas, né? Mas ela segue o modelo sitcom, porque Kimmy Schmidt, Master of None, são... São várias one camera. Eles têm essa diferenciação nos Estados Unidos, que são as comédias de uma câmera e as comédias de 4 câmeras, que são as sitcoms padrão. Sim. Eu acho que vai seguir o esquema de sitcom pelo trailer. Eu não li, mas o trailer mostra dentro da casa só, basicamente. Aquilo era um teaser, mas já tem trailer aí pra quem quiser ver. E estreia no dia 26 de fevereiro. Enfim, mas pelos ângulos que mostra no teaser, realmente me deu a sensação também de ser uma sitcom. É, e o trailer mostra a família inteira ao redor do sofá. Toda a interação era ao redor do sofá. Então acho que vai ter bem esse formatinho de sitcom. Enfim, se você sente saudades dos anos 90, por qualquer motivo, tá aí. E, por outro lado, se você tem essa produção um pouco mais modesta, ou não, segundo o Rodrigo... Não. Sim, ela é um pouco mais... As produções meio que blockbuster, né? Tipo House of Cards, Marco Polo e tudo mais. Mas também tem as menores, né? Por mais que essa seja multicâmera e as outras sejam feitas com uma câmera, eu acho que as comédias, no geral, são mais simples, né? As que eles fizeram para como um material exclusivo, né? E até tem animações como o BoJack Horseman, que eu imagino que também não devam ser uma super produção. Ah, o elenco é bom, mas em tese não é tão elaborado, assim. Eu não sei, eu não entendo muito de produção, mas... É, não sei, talvez. A animação, em geral, é um negócio meio complicado. É. Depende bastante de como você produz. Ah, interessante. É bom saber. Bom, então fechando essa parte aí de novas séries, eu só queria falar da The Crown, que é o completo oposto de Fuller House, que é a série mais cara já produzida pela Netflix, que vão ser US$156 milhões, que vão ter basicamente obrigação por esse valor, não tem nada mais do que descreva isso, que vai ser contar a história da Rainha Elizabeth no começo do reinado. Então tem uma produção absurda, eu já tenho trailers de 4 minutos que dá pra ver, e eu acho que vai ser muito, muito interessante. Se a gente tá acostumado com o nível de produção de Marco Polo, que aliás não é uma série que as pessoas falam e tal, mas que tem um nível de produção muito bom, que eu acho que é de novo Netflix tentando chegar perto de HBO, né? Vai contar a história da Rainha Elizabeth e de como ela surgiu ao trono, que aliás é uma história esquisitíssima que eu só fiquei sabendo hoje, que o tio dela abdicou do trono pra se casar com uma socialite americana, eu não sabia disso. A Rainha Elizabeth II, você quer dizer? Isso. Sim, você não viu o discurso do rei? Ah, mas eu não lembro. era aquela história, cara. O cara tava lá gaguejando. Eu tava focado no Colin Firth. Falando... mas tem um motivo pelo qual ele gagueja tanto. Porque antes ele era um whatever, era um Duke de Wellington, sei lá que porra ele era. Aí ele teve que virar o rei. Ele não foi criado pra aquilo. É, basicamente é isso que vai acontecer com ela, dando spoilers da história. Da vida. É. E ela vai ter que aprender a lidar com isso, e, enfim, mas tem vários, pelo trailer tem vários, dá pra ver que vai ter vários temas, que era uma época em que a Inglaterra tava mudando muito, então tinha toda uma questão de mulheres tendo um pouco mais de participação na vida política, e pra uma mulher ser coroada rainha da Inglaterra é uma coisa absurda. A rainha sempre teve poder lá. Sim, depende. Mas é que ainda é uma figura de poder autoritário e monarca que geralmente está associada ao homem, né? A mãe dela? Não. A Vitória? Vitória não era mãe dela. Não, bom, enfim, mas eu sei que tem bastante estátua dela. Fugiu de escola, em cara. Londres. Oi? Fugiu não, de escola? Cara, a Rainha Vitória era do final do século XVIII. 19, 19. Pô, em Londres, Londres é uma ode à Rainha Vitória. Sim, mas depois teve Eduardo VII, como você... E depois, acho que Jorge IV, aí Jorge V, que é começar a falar de história. Jorge V, que é o pai da Elizabeth II, se eu não me engano. Mas então, vamos escrever aqui na nosso caderninho de pautas, história da Inglaterra. Pode ser ouvinte trivia pra você. O primeiro que comentar no podcast dizendo qual que foi o rei que veio entre... Entre Vitória e Elizabeth... É. Se tiver tido algum, né? Primeiro que acertar... Teve o filho dela. Primeiro que acertar a trivia ganha um abraço do Vitor. Ok. Você não falou qual, Vitor? Pode ser seu. Os dois. Cara, não sou pedante a ponto de falar de mim mesmo na terceira pessoa. Não é o Pelé? Por enquanto. É vai bom, que dá. Tem mais uma que você não mencionou e que eu achei que seria interessante ih, falar. Rapaz, o cara me pegou de calça curta. Exatamente. Vou puxar nada aqui. Foi um ataque de oportunidade. É importante falar porque é uma produção nacional, é uma produção brasileira, uma série brasileira falada em português que será transmitida na Netflix. Se chama 3%, vai ter 7 episódios e tem produção de um uruguaio radicado no Brasil, o César Charlone, que, pra quem não sabe, trabalhou junto com o Fernando Meirelles em Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel, então tem um gabarito pesado, cara, que pode ser bom, que é... Pelo que eu sei, tem uma pegada um pouco de ficção científica. Tipo, tem umas coisas de... Tem uma sinopse? É, a sinopse é... Eu não sei qual é a sinopse exata. Mas... Então não temos uma sinopse. É, exato. Pelo que eu sei, envolve desigualdade social, problemas comuns no Brasil, mas talvez de uma pegada um pouco mais futurista. Isso há potencial. Parece interessante. Pra quem tá pedindo produção brasileira, olha aí. É. Na Netflix... Ó, o Netflix pode fazer produções nacionais. Mas vai ser com... Com atores nacionais, sim. Não, mas vai ser com streaming global ou só brasileiro? Eu acredito que sim, porque eu vi num site americano. E sai esse ano? Sai nesse ano. Ou 7 segundo a 1, site. 7-1? Muito bem, então, relembrando todas as séries que a gente falou aqui que saem, são estreias de produção originais no Netflix. Então a gente falou aqui de Fuller House, Love, The Crown e... The Get Down, The Get Down, Marseille e Stranger Things. E 3%. 3%. E 3%. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos. O povo falar... quer, o povo clama. Vamos falar de Tech Peaks? Exato. Iogurteira Top Term. Não, vamos falar das séries originais do Netflix que tomaram o público, talvez a gente, talvez não, se vocês quiserem mencionar séries que vocês não assistiram, mas começando pela grande, né, pela primeira grande, que foi House of Cards, que o Henrique bajula e adora. Eu sou Pete de House of Cards, cara. House of Cards eu acho que é minha série favorita, assim, eu gosto muito de Breaking Bad, mas assim, se botasse os dois num ringue com luvas de boxe, eu ia torcer pra House of Cards. Então eu... aproveita a sua fandom e conta pra mim como que é House of Cards, porque eu nunca assisti. Sério? What? Para de julgar e fala, cara. Bom, primeiro que House of Cards, como o Victor pode falar melhor do que eu, é uma adaptação de uma série britânica, né, Victor? É, originalmente era uma série britânica dos anos 90, que foi feita logo depois da saída da Margaret Thatcher de ser primeira-ministra. E, obviamente, tem uma pegada de um pouco Ricardo III. Foi, obviamente, inspirada nisso, porque eu... Tem toda a parada do personagem falar com o público e deixar o público meio que sendo um cúmplice das tramóias que o cara faz. E eles adaptaram isso pro governo americano com o personagem do Kevin Spacey, que é isso. o Frank Underwood. Uhum. Aviso de spoilers. Aviso de spoiler tá dado. Eu não sei se a gente vai dar ou não, mas... Cara, então, se a gente dá, dependendo tá do aviso aqui. De spoiler, eu vou sair daqui enquanto tiver a gravação, porque eu vi até a segunda temporada, não quero saber o que acontece na terceira. Então. Tá, então eu vou dar linhas gerais, assim, de House of Cards. Então, sem spoilers, pode assistir. Senão só eu e o Victor a gente vai ficar falando aqui a noite inteira de House of Cards. É uma adaptação britânica que conta a história do Frank Underwood, que começa como Majority Whip no Congresso americano, que é um cargo em que ele basicamente... É o chefe do partido que tem a... Que a é majoritário no Congresso, Câmara, né? Certo. Então o trabalho dele é angariar votos e fazer passar projetos do governo e articular a base. E a história começa com ele, logo depois da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos, e ele estava prometido para ele ser secretário de Estado. E não entregam essa promessa para ele, ele fica puto. E começa a fazer diversas maquinações e... Estripulias, né? É, focatruas. Meu, deixa a Brasília no chinelo, cara. Queria eu que fosse Brasília nesse nível. Será? De... Será? Cara, o mais legal de House of Cards é... Acho que tornar esse processo político interessante pra pessoas que normalmente não se interessariam, né? Mesmo quando não faz o menor sentido. É. Tem muitas coisas em House of Cards que você vê, cara... É muito forçado, né? Eu já tive que parar e pesquisar o que era isso. Não, House Majority Whip. Meu, isso não existe aqui no Brasil. Né? É, não. Isso é um cargo menos importante no governo americano. Isso é mais no governo britânico, que ele era tipo, que ele é o cara que tipo comanda deputados. A seguir a linha do partido, só que, no caso dele, é tipo um pouquinho menor do que o primeiro-ministro ou os ministros secundários. Lá no Congresso americano é tipo, sei lá... Ele seria o Eduardo Cunha, entre aspas. Não. Ele seria como líder do partido de situação dentro basicamente. Do Congresso. É, ele é tipo o quinto cargo mais importante, sexto, alguma coisa assim. E daí, a primeira temporada termina... com ele conseguindo articular a vice-presidência. Então ele esquece o cargo de secretário de Estado e faz altas confusões, meu. E chega ao cargo de vice-presidente, a terceira é com ele já sendo presidente. Mas as coisas que ele faz são hediondas, assim. Sim. Eu não posso dar muito spoiler aqui, que eu realmente quero queixo, que você veja. Assim, é surpreendente pra caralho. Desde, sei lá... A cena inicial é muito brutal, cara. O primeiro episódio, dos primeiros 10 segundos, é extremamente brutal, assim. É pra te dar um tapa na cara. Isso é uma recriação de uma cena da terceira série britânica, de novo, que são seriados separados. É algo quando ele já é o... Você sabe que ele é o cara malvado. No primeiro House of Cards, no britânico, você... Ah, pode ser, ele não é tão ruim assim. Aí termina com a temporada com ele jogando a mina do parlamento. Aí você fala, ok, ele é babaca. É, definitivamente ele é mal. E a quarta temporada agora vai ser com ele tentando se manter no cargo de presidente, né? Eu, pessoalmente, acho que poderia ter terminado na terceira. Eu não vou te falar como terminou, porque senão vai ser muito filha da putice falar isso. Mas... Não, eles deixam umas coisas. Deixam umas coisas soltas, mas... E deixam umas... Tipo, a temática da série, assim, poderia ter terminado ali, que ia estar bem ok. É, eles semeiam as coisas pra, tipo, quando essa, esse castelo de cartas, castelo de cartas vai desmoronar. só que muito da terceira temporada pra mim foi, tipo, nada, girando coisas... Andando em círculos. Isso, temporada... A primeira temporada foi excelente, pra mim a melhor, a segunda foi ótima, segunda a terceira foi ok. E eu tô com medo dessa quarta temporada, porque eu realmente não sei como que eles vão explorar os acontecimentos a partir da terceira. Tem algumas pontas soltas e tal, mas eu acho que não é mais... Não tem mais tanto fôlego, assim, aquelas coisas de armação, que tinha tudo antes e agora acho que não. É, porque ele tá na posição de poder, né? Menos interessante quando ele tem isso. É menos interessante ver ele segurando o poder, fazendo malabarismo, do que ele chegando, aprontando lá, passando perna em todo mundo pra ir escalando. No... É, empurrando todo mundo. É da hora. É um processo legal. Vamos seguir? Vamos seguir. Manda aí uma que você viu, Vitão, pra gente discutir aqui. Olha, as minhas séries favoritas de 2015 foram Sense8 e Jessica Jones. Solta uma carta aí pra gente começar a falar, então. Solta uma carta? Então, Sense8, na verdade, foi uma série que me impressionou, assim. Eu gostei bastante. Foi uma série que me chamou a atenção. A temática eu achei interessante e tal. Mas eu achei ela muito moderna em vários sentidos diferentes, né? Todo mundo viu Sense8 aqui? Não. Não? Porque... Enfim, ela... ela usa um background de ficção científica, né? Pra discutir uma série de questões que estão muito em voga, né? Nas nossas discussões políticas reais hoje em dia, né? Questões com relação a feminismo, a luta por direitos civis. E eu achei ela moderna nesse sentido. E também moderna no sentido de ela ser uma série dividida entre 8 protagonistas diferentes, né? Conforme o nome já indica. A dinâmica entre eles eu achei sensacional, né? Que eles vão trocando e as histórias vão se completando. E um vai entrando na mente com o outro. E daí tem toda aquela questão de coletividade. Tem até um negócio meio avatar, assim, de conexão um com o outro, né? Pra mim, lembra um pouco de outro projeto dos irmãos Wachowski, que foi o Cloud Atlas. Foi um fiasco, não foi? Foi, absurdo. É meio que uma extensão de um jeito diferente do que eles planejavam no Cloud Atlas, porque toda a pegada daquele filme era... São várias vidas que se reencontram e se reúnem em diferentes pontos do tempo. E tanto que no filme eles eram interpretados pelos mesmos atores em diferentes papéis. Então, às vezes o Tom Hanks era um babaca, às vezes era um cara mais legal. E o Sense8 são 8 figuras que sempre se influenciam e sempre estão juntos uns dos outros, né? São 8 pessoas de partes completamente diferentes do mundo que compartilham uma consciência, né? E que conseguem compartilhar habilidades e aflições e, enfim, conseguem compartilhar diretamente um a vida do outro, né? Então... A nova temporada, vocês já sabem se vão seguir os mesmos personagens da primeira? Sim, eu acredito que sim. Porque termina num ponto meio... Como que termina mesmo? Rod, pode falar? Pode. Eu não sei de nada, essa que é a diferença de coisa não saber spoilers. Então, basicamente, termina com o Will, um dos protagonistas americanos, porque, obviamente... É o policial, né? A série tem 8 protagonistas que estão espalhados ao redor do mundo. Então, tem pessoas da Ásia, da África, da Índia, mas, obviamente, tem 2 protagonistas americanos. Então, a série termina com o Will, que é um dos protagonistas americanos, indo salvar a Riley, que é uma outra protagonista. E, no processo, ele olha nos olhos do Whispers, né, que é o assumidamente o vilão da série, né? A gente, na verdade, não, nem tem maiores informações a respeito dele. Ah, e uma vez que ele olha... Ele sempre sabe onde você tá. Uma vez que ele olha nos olhos do Whispers, o Whispers consegue entrar, de certa forma, na mente do Will. Então, por consequência, no Cluster também, né? Exato. Então, por consequência, o Will se torna uma coisa perigosa. Então, a série termina com o Will tendo que ser mantido inconsciente para que o Whispers não acha mais ninguém do grupo deles. A série acabou? Acabou a primeira temporada, vai ter uma segunda, mas ainda não sabem quando vai ser a data de lançamento. Não vai ser em 2016. O bom de ouvir essa discussão é que eu não tenho referência de absolutamente nada, então eu não me sinto influenciado. Não, mas a série também funciona porque eles conseguem fazer diálogos de tantos pontos de vista diferentes destes personagens. Tipo, tem uma personagem transexual, que ela conversa, uma das conversas mais legais é com o... esqueci o nome dele, o ator gay, mexicano. Lito. É bem legal você ver essas duas perspectivas, tipo, de uma pessoa que é teoricamente hétero, né? Que ela é um homem que virou uma mulher, mas que não se sentia confortável no próprio corpo e tem um outro cara que tem que mentir sobre o que ele é. Sim. Toda a pegada dessa série é nessa interação desses personagens, de como eles se influenciam e se mudam. É bem legal. Sim, e eu acho muito legal, especialmente o fato de que eles conseguem cruzar muito o background de ficção científica para falar dessas questões, né? Essas duas questões que deveriam estar meio que em paralelo, eles colocam elas duas muito próximas, né? Tem uma questão forte também da representatividade feminina nessa série, né? Que eu não consegui... É um grupo... São quatro mulheres e quatro homens? São quatro mulheres e quatro homens. Já são iguais em números, que pra indústria cinematográfica americana já é uma conquista absurda. Sim. Mas eu não consegui falar, tipo, ah, os homens são mais fortes ou são mais poderosos. Pelo contrário. Eu acho os personagens femininos muito mais ricos. E se você quiser cair na porrada, você tem que pegar a coreana. Me decepcionou um pouquinho a reta final da temporada, porque me parece que ele dá um pouquinho mais de peso pro Will, né? Que é um dos protagonistas americanos, que é um policial. Um americano branco, bonitão, agente da lei, forte. Então, isso pra mim cagou um pouco a ideia geral que eles apresentaram ao longo da temporada, né? De apresentar uma série de pessoas diferentes e tal, enfim, metade das protagonistas são mulheres e tal, e depois chega no final e o Will é o herói que vai usar o poder dos amigos dele pra salvar a mocinha, sabe? Sim. Isso me decepcionou um pouco, mas ainda assim achei que foi uma das melhores séries nesse sentido que você tá falando. E aí, falando dessa questão que você levantou de representatividade feminina, eu acho que uma das séries que mais me chamou a atenção, talvez até mais do que Sense8, foi Jessica Jones, que foi lançado no finalzinho de 2015. Sim, foi excelente. É uma série da Marvel que é baseada numa história em quadrinhos do Brian Michael Bendis que se chama Alias, que é sobre uma heroína que não deu certo e que agora vive como detetive particular. Obviamente eles tinham que adaptar os conceitos que tinham naquela história em quadrinhos, porque era toda baseada no passado da Marvel, que tinha o Homem-Aranha. Os Vingadores eram diferentes do que eles são. Tem todo um mundo de super-heróis que não tem no universo cinemático da Marvel, que são tipo 6 caras, 7 caras. Eu achei legal de Jessica Jones, achei a personagem dela fantástica. Assim, é uma mulher absurdamente forte e complexo. Super complexo, né? É uma heroína meio... É uma anti-heroína, né? É, exato. Ela é... uma personagem meio broken, assim, com problema de relacionamento, com problema de alcoolismo. Mas um dos pontos altos da série eu achei que foi o vilão. Que foi o Kilgrave, que foi interpretado pelo Doctor Who, que tem o nome de... David Tennant. Décimo doutor, ele não é o Doctor Who. Mas... primeiro que não tem um cara que chama o Doctor Who, é só o doutor. Você entendeu, caralho. Não, porra! Brincadeira. Cara preciosista. Mas posso só encerrar o tópico anterior? Pode. Uma coisa que me chamou a atenção, falando sobre essa questão de representatividade feminina, na verdade, hoje eu gostaria muito de ter a Tati aqui gravando com a gente, porque justamente pra falar sobre esse tema. Quem é Tati? Porque a gente tá... pra quem não sabe, acho que as pessoas que ouvem o Shuffle devem achar que o Nerdman é feito só de nós quatro, né? Pra quem não sabe, na verdade, o Nerdman é um coletivo muito maior do que só as quatro pessoas que estão nesse momento, nessa sala. Nós temos outros colaboradores. Coincidiu de a gente só conseguir se reunir nós quatro aqui pra gravar todos os podcasts quatro. Até agora. Mas sim, devem ter próximas participações no próximo episódio. Mas enfim, pra falar sobre esse tema, eu gostaria de ter uma das nossas colaboradoras femininas. E feministas. Mas enfim, me chamou a atenção em Jessica Jones porque foi uma série produzida, a showrunner é uma mulher, desculpa, eu esqueci o nome dela, mas é uma série que Jessica tem... Jessica Jones. É uma autobiografia. Mas é uma série que traz todas essas questões de feminismo de uma forma muito, talvez diferente do que a gente costuma ver aí representado em ficção, né? Então você falou a respeito da força da personagem e tal. E é apresentado tudo de uma forma muito natural, né? Ela é uma heroína que ela faz coisas que normalmente protagonistas homens fariam, mas de uma forma muito, assim... A série não precisa ficar focando no fato de que ela é uma mulher. Que ela está fazendo coisas que homens fariam, né? Exato. Eu acho que o ponto central do feminino representado nessa série é justamente o fato de que é irrelevante o fato de que ela é uma mulher. Sim. E de que outras personagens ao redor dela são mulheres. Eu diria que... não diria que seja irrelevante, mas acho que dá até um ponto maior, porque você não tem muitas protagonistas como a Jessica Jones que são tão problemáticas nesse sentido. Assim. Em geral, esses focos são dados a homens. Tem até um livro que se chama Homens Perigosos, eu acredito que seja, que fala como foi a evolução do anti-herói na TV americana, que foi com Tony Soprano, com Don Draper, com Walter White. Esses são caras complexos e problemáticos e tudo mais. E a Jessica Jones o lado feminino dela é importante nesse sentido. Sim, eu concordo com isso, você pensar assim, na interação da série com o resto do mundo. Ah, sim. Mas assim, no contexto dentro da série, o que eu quero dizer é assim, você assiste a série e não, dentro da série não importa que ela é uma mulher fazendo aquelas coisas, entendeu? E eu acho que é isso que é o mais importante, sim, entendeu? Sim, e também dá a chance dela ser merdeira, né, cara? Ela faz muita merda. E tem uma personagem meio escrota que às vezes ajuda ela, às vezes atrapalha, que é a personagem feita pra ser meio que, não sei. Foco de ódio? É, não sei, mas enfim, que é uma personagem que tem um caso com uma outra personagem feminina e, enfim, mas é irrelevante o fato de que ela é uma mulher, entendeu? Que normalmente em outra série seria um homem meio escroto. Mas, e toda a temática da série é sobre manipulação e controle. Isso tanto no foco do que o Henrique falou, do Killgrave em si, que é um cara cujo poder dele é a habilidade de manipular naturalmente. Homem branco, machista, que quer controlar a mulher. Filha da puta. Mas a série inteira, a personagem da Carrie Ann Moss, que você mencionou, ela é bem extremamente manipulativa sem ter o poder, mas ela ainda consegue, tipo, só naturalmente. A própria Jessica Jones, ela manipula diversas pessoas, manipula o Luke Cage, manipula os casos dela. Cara, é bom o quanto eles conseguem trabalhar essa temática. Minha maior crítica à série é que ela é um pouquinho longa demais. Se ela tivesse só 10 episódios, sei lá, talvez 11. São 13? São 13. E, tipo, você vê que no final eles estão começando a se enrolar. Eles estão chegando, tipo, tá rodando em círculos de novo. Esse é o maior problema. Tipo, se fosse 10 episódios, ia ser bem mais enxuto e acho que ficaria ainda melhor. Não que seja ruim, seja incrível, mas podia ser melhor. Sim. Falando do vilão também, né? Vamos falar agora do Killgrave. Que é um dos maiores... Acho que é um grande protagonista da série também. Ele é um antagonista. Ele é um antagonista que você... A sua opinião dele vai mudando conforme o tempo, né? Sim. Sua opinião dele vai mudando conforme o tempo. No começo ele é essa força... Quase que invisível, né? É, que tipo... Destruiu a cabeça da Jessica. Aí você vai conhecendo mais. Ele vai ficando mais palpável. Ele vai sendo humanizado. Ele vai sendo humanizado. Tipo, você até entende ele no final. Ele é um lixo humano no final. Mas você sabe por que ele é desse jeito. E você tem até um entendimento maior dele do relacionamento com a Jessica. Sim. É um personagem muito complexo também, né? Sim. Eu cheguei a ler uma análise essa semana falando a respeito do Killgrave ser retratado, no fim das contas, como um personagem patético, né? Uhum. Ele é basicamente um grande menino mimado. Que tem uma série de momentos em que ele demonstra e denota sofrimento pelo fato de ele nunca ter aprendido a pedir para as pessoas fazerem as coisas para ele. É, né? Assim, sempre que ele não consegue o que ele quer, você vê que, tipo, na fisionomia do David Tennant, ele muda completamente. Ele fica extremamente irritado, ele começa a se perder, né? O foco do personagem é sempre o controle. Sim. E sempre que ele perde o controle, ele não sabe o que fazer. Sim. E aí, pensando nessa questão... Eu acho que essa temática, assim, pensando no Killgrave como um personagem, em última instância, um personagem extremamente frágil, né? É isso que você falou, ele começa sendo retratado como quase uma força da natureza, né? Uma coisa sobre-humana, e aos poucos você vai chegando perto dele e você vê que ele, na verdade, ele é um moleque frágil e assustado e que faz as coisas, ele faz todas as estripulias dele, de forma alguma aquilo é justificável. Ele não é uma pessoa madura, né? Ele tem pouco desenvolvimento emocional. Ele tem aqueles poderes que desde os 11 anos mostram. Sim, aí ele é extremamente infantilizado. E desde então ninguém nunca recusou o que ele fez. Sim. Ele pediu. E pensando nisso, eu acho que essa temática de vilões frágeis foi uma coisa muito importante ao longo desse ano, né? Só como um adendo... Esse ano que passou. Como um adendo, só pra reforçar o meu caso, a gente teve aí no cinema o Kylo Ren, recentemente, né? Que é retratado como um vilão extremamente frágil e dúbio e que está em constante conflito com si próprio. Né? Mas ainda assim, perigoso pra cacete. Sim. E aterrorizante, só pra falar... E nas séries da Marvel com o Netflix, a gente teve... Dele. Em ambas... teve retratação de vilões que, por um motivo ou por outro, eles têm uma fragilidade muito exposta. Né? A gente teve o Killgrave em Jessica Jones e, no Demolidor, a gente teve o Wilson Fisk. Sim. Que é o Victor. Vocês já repararam como o Victor parece o Wilson Fisk? Tira esse gorrinho aqui. Eu tô meio ofendido com isso. Ok. Não, o Vincent D'Onofrio é ok. É um cara brother. Ele consegue perder e ganhar peso de um jeito impressionante. O Christian Bale aprendeu com ele. Demolidor O Demolidor assim como Jessica Jones, é uma produção da Marvel, que o Netflix e a Marvel fizeram um acordo de 200 milhões, cerca, para 5 séries, que é Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Os Defensores. E parece que tá dando muito certo pra eles, obviamente. Eu adorei Demolidor, achei sensacional. Inclusive o cara é meu amigo pessoal, meu brother. Eu gostei. Mentira, eu só encontrei ele no hotel e tirei uma foto com ele. Eu gostei de Demolidor até sair Jessica Jones. Aí eu olhei pra Demolidor e falei... São pegadas diferentes, cara. Jessica Jones é um seriado bem mais focado no psicológico e... Sim. Eu me senti mais envolvido pelos personagens de Jessica Jones. Se você gosta de pancadaria e, tipo, sei lá, questões morais em mais em segundo plano, embora ainda existam, o Demolidor é bem mais isso. Porque, tipo, eu lembro que quando saiu e saiu aquela... Quando as pessoas começaram a repostar aquela cena do corredor, capturou a galera. Tava pirando. Todo mundo pirou. Eu achei interessante o Demolidor. Ele é, lógico, muito mais porradeiro e menos psicológico do que Jessica Jones. Mas é um super-herói que também teve uma origem assim completamente normal. Ele não tem superpoderes, pelo contrário, ele não tem a visão. Por isso ele tem os outros sentidos mais aguçados. Mas ele toma muita porrada, cara. Mas teoricamente ele... O negócio que cegou ele deu os poderes de sentidos mais aguçados. Isso é uma coisa natural. Tem relatos, né? Não que todo cego vai conseguir virar um... Mas é como se tivesse impulsionado além do natural. E também teve o personagem, o Stick, o Mestre Stick, que tanto nos quadrinhos quanto na série... Mestre Splinter. Exatamente. Ajudaram ele a se adaptar. Sim. Mas, realmente, o que... deixou a série ainda mais interessante foi toda a exploração do Wilson Fisk como personagem. Tipo, ele começa... Você nem vê ele também, que nem na Jessica Jones, você vê aquele outro brother dele. Sim. E lentamente você vai descobrindo que ele é... E ele é bem diferente do Wilson Fisk dos quadrinhos. Porque o Wilson Fisk dos quadrinhos é só um cara, só um executivo escroto. Uhum. Na série ele tem todos os traumas infantis dele que moldaram o que ele é hoje em dia. Nossa, o background dele é pesadíssimo, né? Duas coisas que eu achei muito interessante no Wilson Fisk. Primeiro que, assim, ele é aquele cara extremamente violento e extremamente, né, poderoso. E que é capaz de cometer as atrocidades horrendas, né, como aquela cena da porta do carro. Mas conforme, isso que você falou, conforme você vai chegando perto do Wilson Fisk, você vê que, na verdade, o que torna ele perigoso é o medo gigantesco que ele sente, né? Você sente que ele é uma pessoa extremamente medrosa e, por isso, ele se torna extremamente violento. Atormentado, né? Sim. Mas eu acho que medo talvez seria uma palavra adequada. Sim, sim. Até porque, né, a alcunha do Demolidor é o homem sem medo. Exato. Faz todo sentido o antagonista dele ser o homem... com medo pra caralho. Eles queriam criar uma versão meio que um oposto do Matt Murdock, né? Sim. Que não... Nos quadrinhos o Wilson Fisk não é isso. Ele é só um cara que odeia o Demolidor. Vocês estão esquecendo do principal benefício dessa série, que foi fazer as pessoas esquecerem daquele filme maldito com Ben Affleck. Então, exato. Isso por si só já era uma coisa. Que, tipo... Quando você pensava no Demolidor, vinha o filme do Ben Affleck, todo mundo odiava ele. Tipo, o fato de as pessoas mostrarem interesse eventual nele já é uma grande vitória pra Marvel. Sim. Aguardando o filme da Elektra. E só pra concluir essa história do Demolidor... A série, perdão. A segunda questão que eu achei muito interessante no Wilson Fisk é o fato de que ele foi o personagem ao longo da temporada que teve um interesse romântico explorado, né? Contrariando o que seria uma expectativa normal, né? De uma série, especialmente uma série de super-herói, né? E é que o Demolidor, a fama do Matt Murdock nos quadrinhos é que o cara que mais pega a mulher. ele não tem... Ele até se casou, até ficou umas coisas, mas tipo, ele é o cara que mais pega a mulher nas histórias da Marvel. E esse relacionamento meio que existe nos quadrinhos. Eu não sei se é exatamente a mesma personagem, mas ela é meio que um centro moral do Rei do Crime. Que acaba até sendo uma amiga do Matt Murdock nos quadrinhos. Seria até uma estética interessante procurar. Tipo, porque ele vê um bom nela que ele não vê no Wilson Fisk. Uhum. E acho que também vale o fato de que eles são, como eu tava falando, eles são essencialmente opostos, né? Eles têm o mesmo interesse, eles gostam, eles cresceram em Hell's Kitchen, eles adoram a região, eles querem que a região seja segura e que seja a casa deles, mas eles pensam de formas diferentes de como fazer isso. Sim. Eu queria aproveitar o gancho que vocês estavam falando dessas séries que mostram vilões vulneráveis e também abraçam temas mais inclusivos e mencionar especificamente o Master of None para finalizar essa nossa conversa aqui sobre o Netflix. A gente listou aqui algumas outras séries que a gente não debateu, como Orange is the New Black, Unbreakable Kimmy Schmidt, BoJack Horseman, cara, tem Narcos. Abraço teve muita coisa legal, né? Pro Wagner Moura, que fez um trabalho excelente, só queria dar um... Wagner Moura, obrigado por ouvir nosso podcast. Obrigado, abraço. Eu não consegui assistir, não tive tempo. Não liga pro chorume de quem fala que você não tem um sotaque bom. Isso é coisa de hater. Você é ótimo, cara. Vem gravar com a gente aqui a próxima vez. A gente faz podcast todinho com você. Tá convidado. Mas eu queria falar do Master of None porque eu não vi essas séries de ação da Marvel, apesar do interesse. Mas Master of None me chamou a atenção por trazer temas bem modernos e abraçar essa questão de inclusão de uma forma que eu não tinha visto em nenhum outro programa. O protagonista é o Aziz Ansari, que faz o papel... É bom, ele é indiano, né? Ele é um ator indiano. Ele é do Parks and Recreation, porque não lembro. Exatamente. Ele é um ator indiano que faz um ator indiano na série. Exatamente. E é um ator indiano que tá tentando emplacar a carreira. E por meio da série ele faz críticas a como a própria indústria de televisão e cinema trabalha com essas questões de inclusão e mostra também relações modernos, relacionamentos modernos, né? Ele e a namorada dele. Enfim, eu não vou contar o final da história, mas mostra uma situação bem realista de como que é um dia a dia com uma outra pessoa, que uma forma não tão utópica quanto programas de televisão normalmente fazem. E é muito interessante a abordagem dele. Mostra a relação com os pais e o Henrique também, acho que quem poderia contribuir mais para essa conversa aqui, que ele também assistiu a série, mas ele preferiu aqui sacar o celular e digitar umas mensagens e não me ajudar nesse debate. O cara tá lhe chavando assim no ar. X9. Aquela roupa suja mesmo aqui, não, garoto. Não, mas eu tô chamando você pra discutir. Sim, eu tô escutando o que você tava falando. Eu assisti Master of None em 2 dias, só queria falar isso. E eram 2 dias, não era sábado e domingo, era tipo uma terça e quarta. Então, foram acho que são 3 episódios de 25 minutos. E cada episódio tem não chega nem a ser um tema, mas é um acontecimento que eles exploram naquele episódio, que na verdade tem um tema, uma história maior, um pouco de moral atrás. Então, por exemplo, tem um episódio em que o pano de fundo é o feminismo, que mostra a diferença na vida entre na vida de um cara e na vida de uma mulher, fazendo as mesmas ações. E como é muito mais complexo. Não, aquela cena do... Sim, genial. Tem uma cena em que o personagem do Aziz e do amigo dele, grande, que eu esqueci o nome. Eles estão no bar. É o Del? Não. Puta, agora eu esqueci os nomes dos personagens. Eles estão no bar e daí eles saem do bar e resolvem andar pra casa e assim... Eles moram em Nova York, né? Tá noite, madrugada. E cortam no meio do parque, assim, puto escuro. E daí ele tipo, putz, pisa no cocô e assim, puta que merda. Eles puseram uma música de fundo meio relax, assim. Enquanto isso tem uma outra mulher que já estava num bar, já estava sendo assediada por um cara... E daí ela sai, vai pra casa, o cara começa a perseguir ela, e ela começa a correr, e daí ela entra correndo num táxi, daí ela chega em casa, e daí o cara entra na casa e tenta bater na porta dela. Meu, é absurdamente... E tudo com uma trilha de um filme de suspense, assim. Absurdamente a montagem desse episódio é muito interessante. E esse trabalho com temas específicos durante os episódios é muito bacana. Acho que vale a recomendação pra qualquer pessoa que não assistiu. Um outro episódio que eu também curti pra caramba, eu não vou detalhar necessariamente, mas o que eles falam sobre a relação com os pais. Sim, né? É muito bom esse episódio também. E inclusive os pais do Aziz Ansari atuam na série e são, acho que um dos melhores momentos, das melhores participações. Sim, é muito bom. Ele trata de temas muito atuais pra uma geração que tá passando pela mesma coisa que os personagens estão passando. Então eles estão mais ou menos no começo de carreira, eles estão tentando achar o lugar no mundo deles. E tem um humor muito bom, muito... Não é clichê, é usado, mas ele tem profundidade, sabe? É uma série realmente excelente. Eu comecei a ver assim, tava em casa sem fazer nada, mesmo esquema que tava fazendo em Breaking Bad, e fiquei... Você faz muito isso, né, cara? Faço. Eu não tenho uma vida social muito ativa. Eu diria que é uma série... Ela é inteligente, ela trata de uma forma inteligente a atualidade. Eu acho que essa sacada mais legal. Se você gosta de clichês, é uma série bem pra millennial. Bom, não dá pra falar de tudo. Não, já tá estourando o tempo, a gente tem que ir embora, tem seguranças na porta. Mas, vaza, vaza! Obviamente, tem muita coisa, muito mais coisa legal pra se comentar no Netflix. A gente não mencionou Marco Polo, a gente não falou da segunda temporada do Demolidor, que chega daqui a pouco. A gente talvez fale depois, né? Não sei. É, provavelmente. É, talvez. É, dá pra fazer um podcast só sobre isso quando ela tiver ido pro ar também. Acho que vale a pena fazer um podcast sobre Sense8, que pro Victor participar, e um sobre House of Cards pra eu participar. Mas. Tô fazendo dancinha da comemoração aqui. Você tem o poder. Você pode falar mais. Não você, Victor. Você, ouvinte, tem o poder. Ouvinte que tá apontando pra mim, tá? Exato. Você, ouvinte, tem o poder de falar mais sobre o que você achou de séries do Netflix, o que você acha do serviço, qualquer outra coisa que você possa falar com a gente. Para participar do programa, é só mandar um e-mail para shuffle@nerdman.com.br para ler o que a gente pensa, o que a gente faz no site, coisas a mais. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, por twitter.com/nerdman_br. Tem uma diferença, por favor, não confundam. Eu fui Vitor Ferreira, não sou mais, agora eu sou o rei do crime, segundo o Henrique. Eu sou Henrique Coller, vou falar meu sobrenome aqui. Revelou. Se os haters quiserem. Fala com sotaque francês. Je suis Henri Coller. E com sotaque alemão? Ich bin Heinrich Coller. Sotaque japonês? Vocês, ele pegou, cara. Fazendo pedidos. Pedidos também você pode fazer por shuffle@nerdman.com.br. Eu sou o Rodrigo Trindade. Eu sempre paro e penso pra escolher o meu tempo verbal, mas hoje eu fui Vitor Camilo. Também? Não é mais? Quem mais? Agora fui, cara, sou, não sei. Não sei. Na verdade, o dia tá acabando, faltam 10 minutos pra meia-noite. E amanhã é um novo dia, não sei quem eu serei amanhã. Então, mas... um abraço pra galera do Periscope que tá vendo aí a gente. Aê! Ninguém me vê, eu não chutei, oi. Chupa. Muito obrigado, até a próxima. Por favor, sobe a música. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.